Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si. Desenvolvimento Emocional e Humano. Um programa de Rodrigues Gonçalves. Meus queridos ouvintes, voltamos a estar convosco aqui na Rádio Boa Nova, neste espaço de desenvolvimento emocional e humano, para o ajudar a identificar algumas das suas emoções tóxicas que, com certeza, lhe infernizam a sua existência. E também para o ajudar a reconhecê-las e a ultrapassá-las. Aliás, é a única forma de ter uma vida mais equilibrada e com isso, ter mais felicidade. Como sabe, nós vivemos hoje um período paradoxal da nossa história pessoal. Muitos de nós temos quase tudo do ponto de vista material, mas temos quase nada no palco das emoções, porque não fomos ensinados a gerir frustrações. E como não fomos ensinados a gerir frustrações, qualquer coisa nos causa transtornos mentais e sentimentais, perturbando o nosso dia-a-dia e impedindo-nos de dormir um sono reparador e agradável. 30 a 40% das pessoas precisam de drogas para dormir e 20 a 30% precisam de apoio psicológico, psiquiátrico ou de medicamentos para enfrentar a vida de todos os dias. Eu tenho defendido aqui, com as teorias dos grandes mestres e dos maiores sábios da humanidade, que é possível mudar todo este quadro deprimente em que vive o mundo de hoje. E tenho dado soluções para inverter esta avalanche de consumo de drogas e para trazer um pouco mais de prazer a cada alma que suplica por felicidade. Muitos perguntam-me, mas porquê é que é tão difícil mudar? E outros dizem-me, eu já o tentei e não consegui. Como mudar, afinal, para viver mais feliz no palco da nossa existência? Bom, vamos então ver o que é que podemos fazer. Antes de mais, é preciso distinguir bem o que são crenças e o que são comportamentos. A maior parte das pessoas acha que tem de mudar as suas crenças, porque são elas que estão por detrás dos seus comportamentos. Mas não, nós temos de mudar especialmente os nossos comportamentos. Uma crença é quando você decide fazer dieta para a semana, ou quando você sofre por antecipação e acha que tem uma crença que o impede de mudar. Ou quando você remói um acontecimento do futuro, sofrendo com isso em vez de viver o agora, o único momento em que você pode efetivamente viver, que é no agora. Claro que se você decide fazer dieta na próxima semana, quando lá chegar, ou já não se lembra da promessa que fez a si próprio, ou volta a decidir começar na semana seguinte. Pergunto-lhe, é mais fácil ir ao ginásio, ou ir andar a pé, ou ficar sentado no sofá a ver televisão? Claro, é mais fácil adiar para a semana do que decidir começar já. Por isso, não é fácil mudar comportamentos, porque é gastar energia e as pessoas não gostam de gastar energia. Preferem acumulá-la em forma de gordura. E então, vão ao médico que lhes aconselha medicamentos para a tensão e para o colesterol. Será esta a solução? Não, nós sabemos que o cérebro tem dificuldade de mudar. Agora, se quer mudar, não tente mudar para já as suas crenças, mas sim os seus comportamentos. Mude o seu comportamento imediato e comece já a mudar, em vez de adiar para a semana. Mude uma coisa de cada vez e o seu novo comportamento irá tornar-se também automático. Já lhe disse aqui muitas vezes que o mundo está a mudar muito rapidamente. E se você não muda, fica inexoravelmente para trás. Comece a mudar desde já o que está no seu controle. E não tente mudar as suas crenças, mas as suas ações e os seus comportamentos diários. Quer ver? Outro erro que cometemos muitas vezes é arranjar bodes expiatórios. Se não fossem os meus pais, o meu filho, a minha mulher, o meu marido, se não fosse o muito trabalho que tenho, se não fossem as minhas dívidas, se não fosse estar a chover, se não fossem os políticos, eu estaria bem. Mas os outros são sempre os outros. A nossa desculpa para não termos uma vida agradável e para não termos uma vida feliz vivendo bem connosco mesmo. Então, meu caro ouvinte, eu digo-lhe o seguinte, Você não tem controle algum sobre o mundo. Você não consegue mudar os outros, nem sequer o seu filho, porque, como hoje se sabe, os filhos são todos diferentes, mesmo educados pelos mesmos pais. Só você pode fazer diferente do que está a fazer hoje, do que está a fazer agora. Assuma a sua responsabilidade. E quando chegar lá à frente, um dia poderá dizer: pelo menos eu tentei. E não aponte para fora, para tirar a responsabilidade de si mesmo. Ora, se é certo que você não pode voltar atrás para fazer um presente novo, pode pelo menos mudar agora para fazer um futuro melhor. Cada ano que você tem é um ano a menos para investir em si. E investir em si é o investimento mais precioso que existe, e cada ser humano tem de ter essa noção. Aproveite cada momento, porque esse momento pode ser o último que tem. Olhe, meu caro ouvinte, muitos pedem a cada ano novo, ou a cada novo ano, para que lhes traga maior felicidade. Só que é o novo ano que nos pede a nós para lhe darmos a ele mais felicidade. Então, em que é que ficamos? Mude, tente melhorar e comece por mudar as suas relações, se acaso não lhe agradam. A principal variável para a sua felicidade é a qualidade das suas relações. Falo-lhe em qualidade e não em quantidade. Você pode ter 3 mil amigos no Facebook, que em nada contribuem para a sua felicidade. Primeiro, porque começam por escrever mal o português, induzindo-o também a cometer erros. Segundo, porque muitos dos seus amigos se queixam. Outros têm inveja de si. Outros cobram-lhe o que faz ou não faz por eles. Outros tentam mudá-lo ou criticam-no. São poucos, muito poucos, os amigos que são compreensivos, tolerantes, sigilosos e que estão consigo para trocar ideias e não para impor as ideias deles. Veja, por exemplo, um artigo qualquer, sobre religião, sobre sociologia, sobre política, no Facebook. Sabe qual é a percentagem dos críticos? 50 a 80%. Sabe qual é a percentagem dos que adotam a chamada dúvida construtiva, que é, o farol dos sábios? Apenas cerca de 10%. E só cerca de 5% concordam. Portanto, tenha cuidado, muito cuidado. O ser humano não é puro e isolado. E para mudar o mundo, tem primeiro de tentar compreendê-lo. E depois, tem de começar por si a compreendê-lo. E deixe de se preocupar em mudar o mundo. Todos têm de mudar, ainda que tenham mais de 50 anos. Você tem de desafiar-se a si mesmo, porque o desafio é necessário em função da sua competência. E se você não se desafia, vai ser infeliz todos os dias da sua vida. Porque, como já aqui lhe disse, se você é menos do que estava destinado a ser, se você não realiza o seu próprio potencial, você fica entediado, fica com tédio, aborrecido e vai ficar aquém do que podia ser. E vai ao médico e o médico receita-lhe ansiolíticos ou algo para o adormecer. Você vai deprimir-se e refugiar-se nestas distrações da moda que são tão repetitivas e tão inúteis como, por exemplo, o futebol ou a televisão, as telenovelas e por aí fora. Você sabe que a televisão é o chiclete dos olhos? Não sabe, fica a saber. Meu caro ouvinte, você sabe aquela afirmação de um grande mestre que disse um dia: mata o tempo, matarás a tua carreira. Nunca mate o tempo com passatempos inúteis. Leiam, formem-se, eduquem-se e terá muito menos problemas emocionais e muito mais saúde e bem-estar. Você precisa de ter o cérebro mais ativo para que as doenças, como o Alzheimer, por exemplo, se tiver que vir, venham o mais tarde possível. Sabe uma outra coisa, caro ouvinte? Hoje em dia, há uma grande irresponsabilidade pessoal e social que importa combater. Vou dar-lhe um exemplo. Foi feito um estudo em França entre 80 fumadores e 80 não fumadores. Concluiu-se que os fumadores viveram em média menos 8 anos que os não fumadores. E o pior que isso é que nos últimos 10 anos de vida gastaram muito mais medicamentos e meios de tratamento do que os não fumadores. Então qual é a conclusão? Fumar é uma irresponsabilidade pessoal, porque é um suicídio antecipado. Porque nos últimos 10 anos de vida, o fumador consome o seu património em medicamentos e consome o património público muito mais do que os não fumadores. Conclusão inevitável. Os fumadores desfrutam do seu prazer, à sua custa, mas também à custa da sociedade. Nunca tinha pensado nisto, mas olha que é verdade. Aliás, o mesmo sucede com a SIDA. Alguns imprevidentes obtêm o seu prazer por aqui e por ali, por onde querem e por onde podem, mas depois quem paga os seus medicamentos caríssimos é a sociedade. Somos todos nós, é você e sou eu. Bom, penso que alguma contribuição lhe dei hoje para perceber que temos mesmo de mudar. E agora, por hoje, em vez de lhe falar no tratamento de uma das emoções erróneas ou traumáticas, como temos feito nos programas anteriores, vou dar-lhe mais alguns tópicos de como poderá mudar, se quiser e puder. Então vamos lá recomeçar. Primeira ideia, aceite os outros como são, em vez de os tentar mudar. Os outros não são perfeitos? Pois não, nós também não somos. Então, não tenha sempre consigo um caderno de encargos para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, etc, etc. Você não precisa que eles façam o que você acha que eles têm de fazer para você ser feliz. Seja menos exigente com os outros e consigo mesmo. Assim diminuirá o seu stress e viverá melhor. Ame o mundo em vez de o comparar com qualquer desejado mundo imaginário que não existe. Você, com certeza, já teve momentos da vida em que percebeu que se enganou. Então, quem lhe disse a si que o que está a impor agora aos outros não está também errado e só mais tarde o vai reconhecer? Portanto, eu insisto nisto. Aceito os outros como são e não os tento mudar, porque os gostos deles podem não ser os seus. Segunda ideia, oriunda do pensamento dos grandes sábios da humanidade. Responsabilize-se pela sua vida em vez de arranjar bodes expiatórios. Você sabe quem o trouxe até à sua situação atual? Não sabe. Quem o trouxe até aqui foi você mesmo. Se não foi você, então quem foi? Meu caro amigo, não se torne escravo de si mesmo. Você terá de identificar bem os obstáculos que tem pela frente e tem de vencê-los você mesmo. E não procure bodes expiatórios. Se não atingiu ainda o que deseja, está há muito a tempo de o fazer. Identifique bem os seus interesses e lute por eles todos os dias, porque ninguém merece o sucesso se não... Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, Desenvolvimento Emocional e Humano, um programa de Rodrigues Gonçalves. Lutar por ele. Terceira ideia de sucesso oriunda dos grandes pensadores. Concentre-se só naquilo que pode controlar. Muitos de nós dispersamos-nos muito, investimos em várias atividades, preocupamos-nos com tudo o que não está de acordo connosco. Ora, uma das chaves do sucesso e da felicidade é concentrar-nos só naquilo que podemos controlar e mudar nós mesmos. Então, não se disperse. Não sofra com o que lhe é estranho e está fora das suas competências e da sua zona de influência ou até da sua vida. E, por fim, acredite mesmo nisto, caro ouvinte. Você não pode mudar tudo da mesma forma que não pode sofrer pelos outros, da mesma forma que não pode ir chorar a todos os funerais. Eu conheço algumas pessoas que mudam demasiado na vida e entram mesmo em áreas que desconhecem de todo. Este não é o extremo que eu estou aqui a aconselhar, porque essas pessoas depois saem-se mal e regressam à chamada casa de partida. E há pessoas que gastam a vida nesta deriva da busca perfeita, como costumo dizer, ou como costuma dizer-se, são pessoas que vão de derrota em derrota até à derrota final. Hoje sabe-se que não há ocupações para toda a vida, parecendo negar aquele ditado que diz: pedra bolediça não colhe musgo. Mas também não podemos, nem devemos, tentar mudar o que não podemos, sofrer com o que não devemos ou investir em algo totalmente desalinhado com as nossas competências. Concentre-se só naquilo que pode controlar e que está ao seu alcance, ou que está ao alcance dos seus objetivos, em função das suas competências. Agora mesmo, para acabar, deixo ainda com uma última ideia tirada das lições dos maiores sábios da humanidade. E a ideia é esta: veja sempre o lado positivo das coisas. Quando algo não lhe corre bem, respire fundo, desenvolva emoções positivas, ouça a sua voz interior e em cada situação em concreto veja sempre a solução e não o problema. Você sabe que nós viemos ao mundo sem nada, morremos e não levamos nada, e no entretanto gastamos a vida a preocupar-nos com o que cá fica. Não será isto mais um paradoxo? Eu diria até uma parvoíce. Pense bem, caro ouvinte. Então, em cada nova situação, controle a sua reação. Veja que tudo é transitório e não se deixe convencer com o que tem diante dos olhos. O que vê é uma coisa. O resto é o que você conta a si mesmo em relação a essa coisa. Isto é, perante um facto, você tem uma de duas hipóteses: ou pinta o quadro de negro escuro e dramatiza, ou aprende com ele, vê a solução e prossegue na vida. Então, repito, veja sempre o lado positivo das coisas e não se atormente desnecessariamente. É difícil mudar? É, mas se mudar é difícil, se não mudar é fatal. Ficamos por hoje por aqui. Vamos ver se o Almino José tem aqui alguma ideia. Esta do fumador, não sei se atinge aí algo. Deixemos isso para outra altura. Não, tenho duas questões, e são questões mesmo, só para percebermos um pouco. São duas questões e são duas perguntas simples. Duas frases feitas: já sou velho para mudar, ou sou muito novo para pensar dessa maneira. Mudar tem idades? Pois, esses são das tais afirmações que não se coadunam minimamente com uma maneira de viver saudável. Porque a pessoa, se vive até aos 80 ou aos 90 anos, é porque tem uma razão para viver. Eu gostava que os nossos ouvintes ficassem com esta afirmação, que é importantíssima. Não é por acaso que a natureza nos destrói cedo. Há pessoas que morrem com 20, 30 ou 40 anos, e há outros que vivem até aos 70, 80 e até 90 anos, que há muitas pessoas que a natureza destrói muito cedo. Ora bem, se nós vivemos até aos 80 ou aos 90 anos, e hoje em dia vivemos cada vez mais até essa idade, é porque estamos cá para aprender, para evoluir, para melhorar. Eu sei que há pessoas que acreditam no karma e que acham que as pessoas estão cá até essa idade para se transmutarem eles próprios e para, quando cá voltarem de novo, trazerem uma outra vida muito mais elaborada. Mas quer as pessoas acreditem no karma, quer não acreditem, o que se sabe hoje cientificamente é que as pessoas têm que evoluir sempre até aos últimos dias da sua vida. Portanto, nunca aceitar esta ideia de já sou velho para mudar, e muito menos a de que eu ainda sou novo, depois vou viver mais tarde. Porquê? Porque se nós aceitarmos esta ideia que já sou velho para mudar, automaticamente paramos. Ao pararmos, deixamos de viver aquilo que podíamos viver, deixamos de viver o nosso potencial e automaticamente começamos a andar para trás, começamos a ter problemas de saúde, começamos a ter de recorrer a medicamentos. A maior parte dos medicamentos que nós tomamos tem a ver exatamente com isto. É que a pessoa deixou de evoluir, deixou de se interessar pela vida, parou. Veja, por exemplo, isto não é uma crítica, obviamente, veja, por exemplo, a situação de os homens mais que as mulheres, dos homens sentados no banco do jardim a jogarem às cartas. Aquilo é uma atividade repetitiva que lhes traz imensas doenças, desde logo o sedentarismo, traz problemas físicos complicados. Mas aquela atividade não é uma atividade saudável. É uma atividade recreativa, mas não é saudável. Muito mais saudável seria se eles lessem, se interessassem pela cultura, se vissem programas, vissem cinema, fossem ao teatro, por aí fora. Portanto, isto para dizer que vamos acabar com essa afirmação, já sou velho para mudar, porque nós somos sempre novos para mudar. Devemos mudar sempre. E há outra frase, e há pouco o doutor tocou nisso, que é saber se tem ou não tem de facto nexo, essa frase. Manter a mente ocupada. Manter a mente ocupada é essencial. É essencial. Porque, para já, não sei se as pessoas sabem, mas a mente consome 30 a 40% da energia do corpo. Se nós não mantivermos a mente ocupada e não consumimos energia, já sabemos hoje em dia quais são as consequências. A maior parte delas tem a ver com a pessoa sentir-se desconfortável, sentir-se deprimida, sentir-se mal com ela mesmo, porque não consome a energia que devia consumir. E depois, ao não manter a mente ocupada, automaticamente a pessoa começa a regredir. A pessoa começa a viver em função do passado, começa a lembrar-se muito dos seus tempos. Veja aquela velha expressão, no meu tempo. É mais uma afirmação que devemos banir. O meu tempo é o agora. O meu tempo é agora. Quando a pessoa começa a olhar muito para trás, quando começa a pessoa começa a referenciar muito aquilo que foi o passado, automaticamente a pessoa já está a morrer. Portanto, a pessoa tem que tentar viver no agora. Acho que já falámos aqui mais que um programa no agora, porque nós só vivemos o agora, não vivemos o passado nem o futuro. A pessoa tem que tentar viver agora e tentar manter a mente ocupada. Se não mantiver a mente ocupada, isso traz um conjunto muito significativo de consequências e vê-se, por exemplo, nos lares de idosos. Eu ia para chegar lá, pronto. Vê-se nos lares de idosos. Hoje em dia, as assistentes sociais têm formação específica para tentarem manter as mentes dos idosos ocupados. Porque ao não manterem as mentes ocupadas dos idosos, eles começam a apagar-se a eles próprios em cada dia que passa. E se não se apagam, lá está o outro extremo oposto, entram em desequilíbrio. Aquelas situações que nós estamos habituados a ver também nos idosos muito instáveis, que vão ao médico, que sentem-se, não consigo dormir, é exatamente, ou melhor, uma das razões é por não manterem a mente ocupada. Portanto, é essencial, eu diria imprescindível, as pessoas manterem todos a mente ocupada e sobretudo determinarem-se a isso, porque é muito mais fácil ficar no sofá a ver telenovelas. Deixemos-nos de ver telenovelas e futebol. O futebol repete, todos os anos se repete os mesmos problemas, as mesmas críticas, os mesmos. Deixemos-nos disso e interessemos-nos por aquilo que é importante para mantermos a mente ocupada. Doutor, obrigado. Hoje fui eu que fiz as perguntas também. Obrigado, Dr. Rodrigues Gonçalves. Programa às quartas e domingos, depois das 19, Desenvolvimento Emocional e Humano, sempre aqui consigo e para ouvir, quer na FM, quer em podcast no nosso site, radiobonova.pt. Foi um prazer, um abraço, até à próxima. Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, Desenvolvimento Emocional e Humano. Um programa de Rodrigues Gonçalves.